de me vingar disso. Agora que eu não vou pra casa descansar, vou pro sereno, hein? E não volto pra cá. Mulher no Manió. Vá! Agora que eu não vou pra casa descansar. Alô, Eli! Vou lá pro Cisne. Mulher no Manió. Você quer me mandar? Mulher, não mandem homem. E você quer me mandar? Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Vê se não tem hora. Para com isso, mulher. Eu bebo em casa, vou aonde eu bem quiser. Não vem com essa de querer me provocar. Agora mesmo é que eu não vou, eu não, pra casa descansar. Agora mesmo é que eu não vou pra casa. Deixa beber em paz, deixa beber em paz. Ô mulher, oba, deixa beber em paz. Vá, deixa beber em paz. Vamos lá. Agora que eu não vou pra casa descansar. Agora que eu não vou pra casa descansar. Mulher, não mandem homem. E você quer me mandar? Mulher, não mandem homem. E você quer me mandar? Com tanta roupa suja em casa, você vive atrás de mim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Mulher foi feita para o tanque, homem para o botequim. Lá em casa tem tanta coisa pra fazer. Conseguiu me aborrecer vindo aqui me buscar. Não adianta me dizer tanta besteira. Fala, fala, baladeira, mas eu não vou descansar. Deixa eu beber. Ô mulher, deixa eu beber em paz. Eu não tô ouvindo, deixa eu beber em paz. Deixa eu beber em paz. Muita calma nessa hora. Deixa eu beber em paz. Ô mulher, deixa eu beber em paz. Deixa eu beber.